Opa, opa, de volta à cobertura do Cardafronte 2017. Folia até a última instância. Monex, hidratante de mãos. Sua mão molhadinha por mais tempo. 12 horas de concussão com fator extra de proteção para as bactérias das células de dinheiro. E já deveríamos estar com o concurso para a escolha do Rei Momo e da Rainha Cargo comissionado, mas parece que houve um contratempo. O que foi que aconteceu, mulher do Gogli? Gordofobia, Guilherme. Gordofobia? Como assim? Os bombeiros interditaram o palco. Disseram que o palco não aguenta o peso dos candidatos. Ah, mas como assim não aguenta? Claro que aguenta. Foi você mesma que fez os cálculos, mulher do Gogli. É por isso que estou dizendo, Guilherme. Gordofobia. Realmente, mas se não rola no palco, e olha que não são só os candidatos a Rei Momo que são de peso, né? Olha o tamanho daquela mulata ali, candidata a rainha, cargo comissionado, impressionante, né? Bom, já que não pode no palco, vamos fazer a escolha aqui no chão. Ó, galera, sambando, sambando! E os candidatos sambam, sacodem as dobras, levantam poeira, levantam muita poeira, fazem o chão tremer. 5.3, Guilherme. 5.3 o quê, mulher do Gogli? Na escala Richter. Terremoto. Ha. É, mas olha aí quem tá sendo gordofóbica agora, né? Vivendo e aprendendo. Vamos lá. Primeira escolha da rainha, cargo comissionado, que leva em conta critérios como QI, que é quem indica... troca de favores, influência política e outras sacanagens mais. A eleição será pelo aplauso, tá? Então, ó, pessoal que tá aqui na plateia, aplaudam as suas favoritas. Vamos lá, candidata número 1. Candidata 2. Candidata 3. Parece que temos um empate aqui, vamos desempatar. Candidata 1. Aplausos agora para a candidata 3. E a candidata 1 é a grande vencedora do concurso Rainha Cargo Comissionado. Parabéns, parabéns. Seu nome? Discreuza. Discreuza, telefone. Não fala no microfone não, digita aqui, ó. Digita aqui, depois a gente conversa ali atrás do palco, tá? Senhoras e senhores, eleita a nossa rainha, vamos agora para a eleição do Rei Momo, que será premiado com uma bolsa. Exatamente, uma bolsa tipo aquelas da Universidade Federal, sabe? Três candidatos também na disputa. Vamos lá, gordinhos! Sambando, sambando! E o método de escolha será também pelo aplauso, tá? Lembrando que quem vencer ficará também com as chaves da cidade. Então pensem bem em quem vocês vão escolher, tá? Candidato 1. Candidato 2. Ué, gente, não vão aplaudir, não? Ok. Candidato 3. E temos um vencedor incontestável. Trouxe a família inteira pra bater palmas, hein? Parabéns. Seu nome? Pancraciano. Parabéns, seu Pancraciano. Normalmente, né, quem entrega as chaves da cidade é o prefeito. O que gerava até um conflito de interesses, né? Porque até o ano passado quem entregava a chave pro Rei Momo era o rei. Enfim, nesse ano não tem quem entregue, então entrego eu mesmo, ó. Tá aqui as chaves da cidade. E ó, você que tem dinheiro em casa, não guarde o dinheiro no colchão, esconda também objetos de valor, porque sabe, né? As chaves da cidade até quarta-feira estão com ele e haja folia! Delatazil, assinou Delatazil, apenas sumiu! Cobertura do Carnafronte até meio-dia.